Eu entro nesse mundo, um passo sem direção, com o peso da responsabilidade e a dúvida no coração. O dinheiro é uma miragem e o trabalho é um mistério. Eu me sinto confuso, mas sei que não posso parar no meio do caminho. Meus sonhos estão lá na frente e eu vejo a luz brilhar. A vida é um jogo duro, mas vou aprender a jogar. Minha família me apoia com amor e compreensão, e eu carrego a esperança como guia nessa imensidão. Eu sei que vou encontrar meu caminho, mesmo que seja devagar. Cada dia uma nova chance pra me reguer e lutar. A tristeza não vai me parar. Eu vou transformar meu medo em ação, com a força do meu coração e a luz da minha paixão. Trabalho me desafia, a pressão é real, mas eu me recuso a desistir. Vou buscar o meu ideal. A família é meu alicerce, meu refúgio e meu lar, com amor e determinação. Eu sei que posso chegar lá. Meus sonhos estão lá na frente e eu vejo a luz brilhar. A vida é um jogo duro, mas vou aprender a jogar. Minha família me apoia com amor e compreensão, e eu carrego a esperança como guia nessa imensidão. Eu sei que vou encontrar meu caminho, mesmo que seja devagar. Cada dia uma nova chance pra me reguer e lutar. A tristeza não vai me parar. Eu vou transformar meu medo em ação, com a força do meu coração e a luz da minha paixão. Cada erro é um passo pra aprender e crescer. Cada desafio é uma chance de mostrar quem eu sou. Com o amor que me guia e esperança no olhar, eu vou construir meu futuro e nunca vou parar. Eu sei que vou encontrar meu caminho, mesmo que seja devagar. Cada dia uma nova chance pra me reguer e lutar. A tristeza não vai me parar. Eu vou transformar meu medo em ação, com a força do meu coração e a luz da minha paixão. Com esperança no coração, eu sigo em frente sem temor. O futuro é meu pra escrever, e eu vou encontrar meu valor.